Atenção, alunos, acabamos de chegar ao Havaí, capital da cana-de-açúcar do Ananás e o favorito do vosso diretor de cruzeiro do café. A embalagem de um quilo de moagem fina vale o investimento. Isto é impressionante. Estamos encalhados neste estúpido barco há 5 dias agora. Não podemos sair deste estúpido barco porque tu não sabes do teu estúpido gloss. Não é estúpido. Tem FPS 30, o poder curativo do Aloes e essência de coco. E eu gosto muito de coco. Eu dou-te uma ideia. Acabamos de chegar ao Havaí. Tens cocos à descrição. Até parece que nunca perdeste nada. Pois não, sou uma profissional. Eu faço uma lista. Cabeleira? Está. Luva única sem par? Está. A pulseira da sorte da minha mãe? Não está. Onde é que está a minha pulseira? Oh, pelos vistos a menina, sou uma profissional. Não se lembrou de a pôr porque estava muito ocupada a insultar a melhor amiga. Oh, vingança serve-se fria. Lily, a pulseira tem de estar por aqui algures. Eu não saio deste barco até... Encontrei. Oh, Lily, salvaste-me a vida. Oh, julgavas que era a pulseira. Coco, que delícia. Lily, foi a minha mãe que me deu essa pulseira. Temos de a encontrar. Sim, claro, eu ajudo-te. É o meu amuleto. É como se a minha mãe estivesse comigo no palco. É o Mosley. Pode entrar. Ah, menina Montana, já desimpediu o corredor e o helicóptero está pronto para a levar ao seu ensaio. Obrigada, senhora Mosby. Dê-me só uns minutinhos. Oh, só uns miminos. Não. Lamento apressá-la, mas a ventania do helicóptero está a causar distúrbios na aula de dança de hula dos passageiros. É, há saias de palha a voar por todo o lado. Por favor, vamos. Lily, temos de encontrar a pulseira. Eu sei que é importante, mas procuramos depois do ensaio. Eu sei, só que não me agrada nada não a levar. Miley, vai correr tudo bem. É só um ensaio. Não vai acontecer nada de mal. Este foi o meu pior ensaio de sempre. Não foi assim tão mal. O luminotécnico fez Boo. Podia estar a chamar o técnico de som, sei lá. Se calhar ele chama-se Boo. Sei lá, género... É, Boo! Boo! A menos que o apelido do Boo seja... Não prestas, não me parece. Lily, vá lá, é óbvio. Foi um desastre porque eu não levei a pulseira. Nós sabemos que a pulseira está neste quarto, por isso vamos encontrá-la. Vou ver na casa de banho. Sim, e depois o ensaio também pode ter corrido mal porque tu sabias que não tinhas a pulseira e por isso ficaste nervosa. Não é como se ela tivesse poderes mágicos e agora estivesses condenada a uma vida de fracasso e maus ensaios. Atenção, passageiros, um rato de estimação de um dos alunos fugiu da gaiola. Se alguém ouvir, por favor, marque 9 para o serviço de quartos. Ele é perigoso. O que achas? E a única coisa que vi foi pegadas de rato na minha maquilhagem. Tão nojento e ao mesmo tempo tão querido. Não está no ralo. Mas acho que o Hagrid já esteve neste barco. É assim, a pulseira tem de estar neste camarote. Eu estive a pintar as unhas dos pés ontem à noite e tinha a aposta. Depois vim até aqui para beber um pouco de água, mas a garrafa já estava vazia. Porquê? Porque é de borla, de borla! Go, go, go, go, go, go, go, go. A minha mãe diz que uma pele hidratada é uma pele feliz. Graças a ti, a minha pele não é feliz, glutona. E depois disso, fui ao quarto do meu pai para ir buscar água. Eu lembro-me porque tinha as unhas dos pés pintadas de fresco. Depois, roubei-lhe uma garrafa de água e voltei para aqui. Por isso, nem cheguei a sair do camarote. Uau! Não ter a pulseira da minha mãe não só não me dá sorte, mas também me torna... Palerma, estúpida, idiota. Eu ia dizer vulnerável. Ia dizer isso a seguir. desculpa pela desarrumação. Eu tenho um sono muito agitado. É. É outro Mick Jagger em versão feminina. Oh, não. Oh, não. Pai? Oh, estou pronto. São horas de ir para o ensaio? Paizinho, o ensaio foi há uma hora. Eu apareci? Pai, viste a pulseira da mãe? Querida, eu estou tão enjoado que nem vejo as minhas pálpebras. Vamos fazer um cruzeiro, paizinho. Vai ser divertido. Oh, xiça penico, lá vou eu. Não está no meu camarote, por isso só pode estar no teu. Lily? Importas-te de me ajudar? Tenho de encontrá-la antes que mais alguma coisa aconteça. Ah, isto é demais! Bem, pelo menos agora faz par com aquela luva única que tu usas. Super! Ei, querida, já viste nas tuas meias? É isso! Eu dormi de meias ontem à noite. Aposto que ficou dentro de uma meia. Obrigada, pai. Oh! Se não gerasses tão mal, dava-te um beijo. Está numa meia. Nos lençóis. Que está no monte. No meio do chão. Assim que eu a encontrar, acabou-se a maré de azar. Oh, não posso! Eu não percebia porque é que não querias ir ao Havaí. Mas agora já sei. Isto é um verdadeiro paraíso. A quem o dizes? Eu não lavo um prato há 5 dias. Lindo! Não como uma refeição saudável há 3 dias. Ah, boa! E a melhor parte é, eu posso soltar El Gás sempre que me apetecer. É, isso também eu já tinha percebido. Já vou! Oh, posso ser eu? A bola é tua. Yeah! Deixa-me adivinhar. Vais fora de casa? Oh, yeah! Eu logo vi. Assinei. Está bem. Com licença. Deixa ver. Vou pousar isto aqui mesmo. Sim, pode deixar aí. Está bem. Obrigado. Portem-se bem. Adeus. Yeah, obrigado. Adeus. Uou! O teu pai encomendou alguma coisa daquele catálogo fabuloso da Schlumacher, Hammacher? Eu adoro aquele catálogo. Sofás de massagem, robôs de tamanho natural, submarinos pessoais. Oh, e sabes, tem o melhor termómetro digital de carne que há no mundo. O que foi? Assim escusas calcular o tempo de cozedura. Ei, pai, chegou uma encomenda da Schlumacher Hammacher. Eu vou abri-la, está bem? Oh, mas por que não? Porque fui eu que o encomendei. Por isso quero ser eu a abri-lo. É um robô, não é? É um robô? Jackson, não me apetece brincar às adivinhas. É bom que essa encomenda esteja fechada quando eu voltar. Pronto, está bem. Jackson, o teu pai não disse para não abrir? O que foi? O meu pai disse que queria vê-lo fechado quando voltasse. Bom, e vai estar. Nada. Não encontrei nada. Eu também não. Mas encontrei uma moeda e um chocolate brinde de amêndoa meio ruído. Como é que tu sabes que é de amêndoa? Adivinhei. Ah, sim. Obrigado, Lídia. Vou pôr esta pulseira nos perdidos e achados. E como recompensa pela sua competência, o S.S. Tipton vai recompensá-la com... Oh, um chocolatinho brinde de amêndoa. E bom proveito. Com a mão na folga. Oh, bonito e brilhante. Dá-me. Não. Eu peço desculpa, menina Tipton, mas isso não estava no seu camarote. Estava dentro da meia de um passageiro. Ah. Alô? O meu barco, os meus passageiros, a minha pulseira brilhante. Obrigada. London. Pronto, está bem. Vou guardá-lo até o dono apresentar o recibo e 2 documentos de identificação. Parece que vem uma tempestade. Mouse, me manda embora. Oh, pois claro. Assim que eu conseguir fazer um remendo naquele buraco da camada de ozono. Alô? Eu julgava que já tinhas percebido. Primeiro eu, depois a humanidade. Ah. D-R-E-A-M. Quem é o Dr. Im? Com certeza, assim que tivermos mais informações... Miley, olha, ela anda na sua pulseira. Yes! Ei, ela tem uma ótima pele. Ela deve beber imensa água. O que é que interessa? Agora baixa a cabeça. A última coisa que eu quero é que me reconheçam. Ei, olá! Desculpa, mas não quero que me reconheçam. Não, já percebi, já percebi. Queres passar uns minutinhos na quinta do Old Zack Donald? Aqui um beijo e um beijo por todo o lado. Um beijo, beijo. É o outro que tem a namorada, não é? Para o bem dela. Espero que sim. Então, e se eu fosse até ao buffet das sobremesas buscar uma fatia de pão do I com chantiló? Petau! Percebeste o trocadilho? Zack, tu deixas-me sempre sem palavras. Sim, eu tenho esse efeito nas miúdas. Bom, eu volto já. E não te preocupes, também trago qualquer coisa para a... Caboeira de ti. É doido. Sabes, preferia ficar mais 5 dias fechada no camarote. Isto deve ser de ouro. Mas pelo simples não... 18 quilates. Oh, com um bocado de cotão de meia. London? Olá. Ana, eu sabia. Tu pensaste melhor e finalmente percebeste que o tema do Viva Eu vai ser o teu próximo êxito. London Tipton é a maior... O que é que eles põem na água deste barco? Não sei, mas espero que haja cura. Já bebi umas 60 garrafas. London? Sim? Isso é a minha pulseira. Não, chama-se Viva Eu. A minha pulseira era um título idiota, porque eu nunca digo isso na canção. Sim, London, o que eu queria dizer é que essa pulseira pertence-me. Está bem. Mostra-me o recibo e 2 documentos de identificação. London, eu não tenho recibo. A minha mãe deu-me antes do meu primeiro concerto. E eu nunca canto sem ela. Tem um valor sentimental para mim? Os diamantes são falsos? Ah! Não! Por que estás com essa cara? Quem tocou naquilo fui eu! Tu estás bem? Não. E agora não posso fazer nada. A não ser que tu queiras mergulhar. Miley, são 20 metros de profundidade. Claro, claro. Mas já não tinhas de me comprar nada nos anos? Miley! Nunca mais! Miley! Tá bem. Eu lamento muito. Obrigada. Sabes, é melhor irmos para dentro. A tempestade está a aproximar-se. Que interessa? O que é que uma tempestade me pode fazer? Não achas que já chega? Para com isso! Oh, quando lá cheguei, eu senti hoje já tinha acabado, mas trouxe molho de chocolate. Desculpa, mas eu não gosto de chocolate. Oh, não há problema. Eu tenho baunilha neste bolso, caramelo neste bolso e... Ah, guardanapos no bolso de trás. Por onde é que foste? É! Sim, até pode ser que resulte. Planeta. Não adianta fingir. Desde que eu perdi a pulseira da minha mãe, nada me corre bem. É melhor cancelar o concerto. Oh, ouve. Ouve, eu sei que isto deve ser muito difícil para ti e é por isso que eu te digo isto como a tua melhor amiga. Tu és a Ana Montana! Não fiques assim! Tu nunca desapontaste os teus fãs e não é agora que vais começar! Essa cabeleira vai ter de desaparecer um dia, ouviste? E esse dia é hoje! É tempo da Miley Stewart mostrar ao mundo aquilo que vale! Vamos arrasar esta ilha paradisíaca! Uá! Que tal pintar o cabelo? Acho que é uma boa ideia. Mas obrigada pelo discurso. Mas não te convenceu? Lily? Eu vou buscar a tinta. Maldito vapor, não está a resultar! Estás a gozar? Olha para o teu cabelo! Olha quem fala, Napoleão Dinamite! Oh, meu! Ouve, não está a resultar. Eu esperava não ter de chegar a isto, mas precisamos de um profissional. Então tu achas que consegues? De olhos fechados, mesmo a dormir e com a minha língua. Mas o meu preço, ao contrário da soma dos vossos cais, é alto. Qual é o preço? Se for um robô gigante, sou o primeiro a brincar. Aceito. Yes. Mas tu prometeste que se fosse um robô eu podia brincar com ele primeiro. Tu queres ou não que ele abra a caixa? Sim, claro que quero. Pensas que isto é um daqueles... Ora viva, pessoal! Correu-te bem? O que é? Não é um robô, não. O que é este bip? Algum de vocês pode passar o telefone? Não. Está bem. Acho que eu consigo pôr em alta voz. Au! Estou? Ei! Que tal vai isso? Ótimo! Está tudo ótimo! Vocês estão... esborrachados contra o chão ou espalmados contra a janela? A janela! Então, Jackson... Da próxima vez que eu receber uma encomenda, o que é que tu vais fazer? Não vou abri-la! É isso, lindo menino! Ei, não se preocupem com isso. O botão de deflação fica mesmo ao lado... Vai, não! Vai! Isto foi a coisa mais divertida deste maldito cruzeiro. Não! Vamos ficar aqui para sempre! Esperem, acho que posso rebentá-lo com a minha unha. Isso, rebentou-o com a unha. Oh, obrigada. Foram os 15 minutos mais longos da minha vida. 15? Mas não tinhas dito que eram 50 minutos? Oh, não! Se calhar fica mais longo. Depois de quê? Dele cair? Lily, são precisos mais sinais? Tinha de perguntar! Espera, Cody. Achas mesmo que devíamos incomodá-la antes do concerto? Por favor, Bailey. Já temos convites e livros de trânsito de bastidores. Este buquê vai dar-nos entrada direta para uma festa de arromba. Ei, Hannah! Então, tudo bem? Queria agradecer-te os convites para o concerto. Cancelei o concerto. Desculpem. O quê? Bom, e também vais cancelar a festa depois? Ok, Bailey. Eu sei que deves estar desapontada comigo. Não estou. Enfim, é como daquela vez que ninguém se lembrou do meu aniversário. E eu fiquei tão triste que fui dormir para o celeiro. Até uma cabra começar a comer o meu cabelo. Mas eu não estou desapontada. Lá, Miley. Pai, cancelei o concerto. Eu sei. A Lily contou-me da pulseira da tua mãe. Desde que eu a perdi, que nada me corre bem. Eu fiz o pior ensaio da minha vida. Falhei os passos, desafinei, esqueci-me da letra. Querida, isso pode acontecer aos melhores artistas. A sério? E os melhores artistas também acabam com um camarote de pantanas, um espelho partido, cabelo verde e um rato na cabeça? Eu diria que isso é um dia calmo num concerto Ozzy Osbourne. Pai, tu não percebes. É que... sem a mãe lá no palco comigo... Eu não sou capaz. Estou-te a perceber. Eu também pensava a mesma coisa, se ia conseguir educar-vos sem ela. mas acho que sim. E sabes como? Porque esteve comigo em cada passo do caminho. Aqui dentro. Com pulseira ou sem ela, é a mesma coisa para ti. Ela está contigo. Aí dentro. Tu achas que sim? Eu sei que está. Quem é que tu julgas que me disse para trazer uma cabeleira a mais? Olha só. Acho que está um belo dia para fazer um concerto no Havaí. Não tem convites para o meu concerto? E para a festa depois? Vamos lá! Yes! Que maravilha, Cody! Tu convenceste-a! Bailey, olha, se numa relação não houver honestidade, então não vale a pena. Sim, sim, convencia! Vamos a dançar, Havaí! Why would you rather be anywhere else with me? I tell you, man, it's alright here. Check out the scenery. We won the lottery. I tell you, man, it's all right here. Take um, primeira vez. Essa cabeleira vai ter de desaparecer um dia, ouviste? E esse dia é hoje! É tempo da Miley Stewart mostrar ao mundo aquilo que vale! Vamos arrasar esta ilha paradisíaca! Take 2. Essa cabeleira vai ter de desaparecer um dia, ouviste? E esse dia é hoje! É tempo da Miley Stewart mostrar ao mundo aquilo que vale! Vamos arrasar esta ilha paradisíaca! Uou! Ei, olá! Desculpa, mas a última coisa que eu quero é passar para... Não é bem isto, é exatamente o contrário. Fazer aqui fora, não tem convites para o meu concerto. Outra vez. Vocês não têm bilhetes para o meu concerto? Take 2. O que é que vocês estão a fazer aqui fora?